as lendas dos orixás, elas mudam muito. As lendas que eu vou contar são as lendas que eu aprendi. Mas se vocês forem pesquisar na internet, em livros, ou conversar com outras pessoas, elas podem acabar contando lendas um pouco diferentes ou completamente diferentes dessas que eu vou contar. Se você levar em consideração que as lendas eram contadas no boca a boca e percorriam toda a África, isso é normal delas irem mudando conforme a região que elas vão sendo contadas. Outra questão também é que os orixás, eles foram avatares encarnados na Terra. E não foi um só, foram vários. Então as lendas podem mudar, porque podem ser vários avatares de Xangô, vários avatares de Oxum, e cada um na sua região, cada um na sua época de vida, que vai ter uma história diferente. Outra coisa importante de lembrar é que essas não são as histórias de fato como elas aconteceram com os orixás. Você não pode dizer, ah, então foi assim e ponto final que aconteceu na vinda de Xangô na Terra. As lendas são parábolas, são lições de moral como historinhas para ensinar as pessoas daquela tribo, daquele orixá, como se comportar. O orixá, que é o seu pai de tribo, fez uma coisa e ele foi errado por causa do ímpeto dele ou por causa do gênio dele, porque orixás têm defeitos também. Então você não pode fazer os mesmos defeitos que o orixá. Então é só uma lição de moral mesmo. O filho de Xangô é impetuoso, então não seja impetuoso, filho de Xangô, como o seu pai. Os defeitos dos orixás são as provas de que nós precisamos melhorar dentro daquela energia. Entende? É mais ou menos assim. Existem histórias que contam lados bons dos orixás, que é o que a gente precisa reativar, reaviver dentro da gente, e histórias que contam os lados ruins dos orixás, que é aquilo que nós temos que lutar e melhorar. Então tá. Eu vou começar contando sobre Oxalá. As pessoas não sabem muito a diferença entre Olorum e Oxalá, e eu vou explicar a diferença. Olorum é o grande Deus. Quando Olorum existia, porque ele era Deus, então ele já existia, como todos os deuses de todas as culturas que criam as coisas, ele não quis descer até a Terra e ele construir e gerar todos os seres da Terra. Ele criou quatro pessoas principais, quatro deuses menores, que seriam responsáveis por criar tudo que estava na Terra e povoar de todos os seres vivos que a Terra teria. Então, Olorum criou quatro deuses, Oxalá e suas três esposas. Duas delas é Iemanjá e Nanã, que são conhecidas nossas. A terceira esposa meio que se perdeu no tempo o nome dela. Dependendo da região, eles dão um nome a essa esposa. E não faz muita diferença para nós aqui no Brasil, porque o culto a essa esposa dele não veio com o navio negreiro, não vieram os escravos desse culto. Então meio que as coisas se perderam mesmo. Mas é importante lembrar que tinha mais uma esposa ali. Então Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou tudo o que existia e suas esposas estavam lá auxiliando ele. No mar, Iemanjá foi viver, enquanto que no barro, na terra, na junção da terra com a água, foi viver Nanã. Quando Oxalá tentou criar os humanos, ele tentou fazer de tudo que era coisa que existia. Ele tentou fazer da terra, mas a terra, o vento batia e desmanchava. Ele criou da planta, mas a planta não resistia. E um dia ele estava lá encucado pensando do que ele ia fazer os mortais. Então Nanã chegou e disse para ele, eu te dou o barro. O barro é muito fácil de ser moldado. Qualquer coisa pode ser moldada em barro. Use o barro, tente barro. Então, Oxalá criou os humanozinhos de barro, soprou a vida e fez com que os humanos se criassem na terra, que seríamos nós. Por isso que Oxalá é o pai de todos, porque foi das mãos dele que foi criada a vida de nossa vida, né? Nossos seres humanos. Muito parecido com a lenda de todos os povos da criação, de todas as nações, de todos os povos. Deus, do barro, sopra vida e cria um ser. A diferença é que foi um deus menor que criou e não Olorum principal. Mas Nanã decidiu então que, já que ela deu barro, o barro deveria voltar para ela num determinado momento. Então ela disse a Oxalá que em um determinado momento aqueles humanos que eram feitos de barro deveriam voltar a ser barro para ela. Então Oxalá aceitou e criou Iku, a morte. Ele não queria fazer isso, mas ele teve que criar um deus menor que fosse responsável por matar os filhos dele para que eles pudessem voltar a ser barro para um dia serem pessoas de novo. Já vou contar sobre Iku. É por isso que pessoas do santo precisam ser enterrados, elas não podem ser cremadas depois que elas morrem. E é por isso que Nanã cuida da decantação e da morte, porque ela é responsável por pegar o barro que somos nós, que dela saiu, e transformar em barro dela novamente. Então, Oxalá estava bem chateado que ia ter que criar a morte e ia ter que matar os filhos dele. Então, ele pensou, como que eu vou criar a morte? Eu vou criar um ser, um deus menor, que não julgue. A morte não pode julgar, porque se a morte for julgar, ela não vai cumprir com a função dela. Senão, ela não vai matar uma mãe de filhos, ela não vai matar uma criança, ela não vai matar um guerreiro, ela não vai matar um velho de bom coração. Ela não pode fazer isso, ela não pode julgar. Então, ele criou Iku sem cabeça e botou Iku para rodar o mundo. Enquanto isso, no mar, Iemanjá estava bem chateada porque ela estava se sentindo muito sozinha. Porque toda a nação já tinha sido criada, o povo tinha sido criado, a morte estava andando. E ela se sentia muito sozinha ainda no mar. Então ela pediu para Oxalá que ela queria ter muitos filhos. Então Oxalá tocou a mão na barriga dela e fez ela engravidar. E ela foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, até que ela ficou gigante. E então Oxalá chegou à conclusão que ela tinha que fazer alguma coisa a mais, além de ter filhos dentro da barriga dela. E aí ele criou o nascimento. Só que ele não criou o nascimento da mãe que gera o filho. E Iemanjá explodiu. E quando Iemanjá explodiu, ela explodiu em milhares e milhares e milhares de peixes. E foi assim que Iemanjá povoou com seus filhos peixes todo o mar. Tanto que Iemanjá, na tradição literal, significa mãe de muitos peixes. Mas como ela era uma deusa, ela não morreu. Ela voltou a ser Iemanjá, cheio de peixes em volta dela. Só que ela continuou triste, porque ela não achava que aqueles filhos fossem suficientes para ela. Porque ela era uma sereia, mas ela ainda tinha formato humano. E os peixes não eram diretamente filhos delas, eles eram filhos dela, mas não como ela queria que fosse, ela queria filhos parecidos com ela. E ela foi chorar para Oxalá novamente. E Oxalá disse para ela, tudo bem, eu vou fazer filhos para você, vou te ajudar a ter filhos que sejam parecidos comigo e com você, deuses. Só que você nunca vai ter eles perto de você. Os peixes não podem sair do mar e eles nunca vão sair de perto de você. Mas esses seus filhos serão obrigados a sair. Porque eles vão ter pernas, eles vão ter independência e eles não vão poder viver embaixo da tua asa, da sua cauda para sempre. Mas mesmo assim ela quis. Então Iemanjá teve 4 filhos. Iemanjá teve primeiro um par de gêmeos e depois um outro par de gêmeos. Exu e Xangô, e depois Oxóssi e Ogum. Criou eles perto dela, enquanto eles eram crianças. Mas quando eles cresceram e alcançaram a adolescência, eles quiseram a independência, e eles saíram do mar. Exu foi correr campo junto com Ogum. Foi para as estradas, foi para os mercados, foi conhecer os lugares. Não quiseram a coroa de rei que eles tinham. Apesar deles ainda serem reis. Enquanto que Xangô quis herdar a coroa que ele tinha e foi ser rei no topo das montanhas, no lugar mais alto em que ele pudesse observar tudo o que acontecia de cima. Enquanto que Oxóssi foi para o mato para aprender tudo que ele podia aprender da mata, dos conhecimentos das plantas, coisa que não tinha no fundo do mar. Porque enquanto Xangô tem um ímpeto de ser justo e entender tudo o que está acontecendo de cima, Oxóssi tem um ímpeto de aprender, de absorver, de conhecer. E Exu e Ogum não se prendem a coisas poucas. Exu queria conhecer mundo e Ogum queria provar ser o mais forte. E eles foram rodar o mundo. No meio dessa história, as coisas ficam um pouco confusas, porque as lendas meio que se misturam. Em determinado momento, diz que da barriga de Iemanjá também surgiram todos os outros orixás, enquanto que em um outro momento diz que eles já foram criados juntamente com Oxalá, ou que Oxalá criou eles. Eu ainda não consegui descobrir da onde que veio. Tem lenda que diz que Oxum é filha de Oxalá, mas tem lenda que diz que Oxum não é filha de Oxalá, ela é filha de Orumilá. Então, fica meio confuso. Levando em consideração que eles eram pessoas avatares, então é normal mesmo que essa bagunça aconteça. Na mitologia egípcia também, você não sabe de onde que vem alguns deuses. Eles simplesmente estavam lá. Lembra que Ku, que era a morte, foi criada por Oxalá e não tinha cabeça? Então, ela estava por aí andando, cumprindo com sua função. E Exu, que já estava correndo mercado, correndo as estradas, correndo os lugares para ter conhecimento, para conhecer as coisas, para conhecer pessoas, também estava andando por aí. E um dia ele cruzou com Iku na estrada. E ele viu aquele ser sem cabeça, trombando nas coisas, andando todo estrambelhado. E Exu ficou curioso com aquilo e sentou na frente da Sindicu e ficou ali olhando. Por que que aquele cara não tinha cabeça e continuava andando? E aí ele pensou, coitado dele, né? Acho que ele merece uma cabeça. Ninguém merece ficar trombando nas coisas. Daí ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, ele achou uma mandioca. Aí pensou, vai ser exatamente isso. Pegou a mandioca, fez uma carinha feliz na mandioca e encaixou no pescoço de Iku. E se sentiu muito orgulhoso porque agora Iku tinha uma cabeça. Ele continuava não pensando, mas ele tinha uma cabeça. Então quando você estiver andando por aí e vê uma pessoa, uma mandioca com um sorriso feliz, é Iku. Porque Exu colocou no lugar. Por isso que Xangô, que é o orixá da vitalidade, ele não aceita mandioca, porque mandioca é um símbolo de Iku. E é por isso que a farinha de mandioca é o que é usado para fazer o padê de Exu, porque é, entre aspas, o prêmio que Exu tinha por ter agradado Iku. E Iku continua andando por aí, agora com uma cabeça de mandioca, matando as pessoas, até que ele entrou em uma certa vila e ele ia matar todo mundo. Todo mundo se escondeu para dentro de casa e Iku ficou sentado no meio da vila e ninguém ia poder sair de lá. Então a rainha rezou e pediu ajuda para Iemanjá, a rainha do mar. O que Iemanjá fez? Chamou duas crianças, que essa parte da história também... Tem lugares que diz que essas duas crianças eram Oxóssi e Ogum criança, e outros dizem que eram outros dois filhos de Iemanjá, e outros dizem que eram só duas crianças que estavam ali brincando no mar. Diferente. Iemanjá chamou essas duas crianças, deu uma flautinha para uma e um tamborzinho para outra, e disse que era para elas irem lá ajudar essa vila, porque Iku estava lá e Iku não queria sair de lá. Essas duas crianças eram gêmeas. E Iku não enxergava direito, já que ele era uma mandioca, né? E então eles começaram a tocar na frente de Iku, a flautinha e o tamborzinho. E conforme eles cantavam, Iku dançava. E Iku não conseguia parar de dançar enquanto as crianças tocavam. Só que as crianças se cansavam. Então o que elas faziam? Uma se escondia no mato e a outra ficava tocando o tamborzinho. Aí, quando a que tocava o tamborzinho se cansava, ela se escondia no mato e a outra ia tocar a flautinha. E assim, por dias e noites, elas foram revisando e cantando e tocando e Iku dançando. Até que chegou um momento que Ku não resistiu mais e implorou para aquelas duas crianças, para que, até então ele achava que era uma só, e elas parassem de tocar, porque ele não aguentava mais dançar e ele estava exausto. E elas então falaram, tudo bem, nós aceitamos a sua... A gente para, contanto que você prometa que você vai sair dessa vila e nunca mais vai voltar. E Ico aceitou, foi embora pela estrada e nunca mais voltou para essa vila. E essas duas crianças foram até a vila para avisar para todo mundo lá que eles estavam salvos. E então eles ganharam a coroa dessa vila. E foi assim que essas duas crianças se tornaram os gêmeos Ibejis, dois orixás, que coordenavam aquela vila. E é por isso que a energia da criança repele completamente a energia da morte, porque a criança tem a vida e tem a esperança, então ela repele completamente a energia da morte. É por isso que qualquer coisa relacionada à tristeza, a fim no geral, não só morte, fim, quem trata são os erês. E é por isso que qualquer tipo de magia feita, só erê desfaz. E o que erê põe a mão, nenhuma outra entidade consegue desfazer. Não interessa o Exu que seja, não interessa o orixá que seja. Se um erê, que é o filho direto de um Ibeji, coloca a mão, o feitiço dele é o mais forte. Porque os Ibejis venceram aquilo que era impossível de se vencer, que era a morte. Já considerando que Oxalá e Iemanjá não são mais divindades, mas sim avatares já em terra, porque já se mistura tudo. Tem lendas que já se misturam para os avatares, para aquilo que eram os deuses em si. Ogum saiu das terras da sua mãe, como eu disse, sendo o fundo do mar ou sendo o reino de onde Iemanjá governava, é indiferente. E ele saiu para a batalha e foi guerrear e ficou anos em guerra. E então, um dia, ele voltou. E quando ele voltou para a vila dele, todas as pessoas abaixaram a cabeça para ele e ninguém cantou louvores ao herói Ogum que tinha voltado. Ogum conversou com um, que não respondeu ele. Conversou com o outro, que também não respondeu. E assim foi. Ele foi conversando com todos os seus súditos, porque ele era rei daquele lugar, ele era um príncipe daquele lugar, e todos eles abaixaram a cabeça e se afastaram. Então Ogum ficou puto, porque ninguém nega conversar com o grande Ogum. Ogum não aceitava que ninguém baixasse a cabeça para ele. Então ele, em um estado de fúria, bradou a espada e matou todas as pessoas daquela vila que tinham ficado em silêncio. Se sentou na frente do rei, do castelo, do reino dele, né? E começou a costurar todas as bocas de todas as pessoas que ele matou. Já que eles queriam fazer votos de silêncio, então ele ia costurar a boca de todos eles. E assim ele não podia sofrer maldições dos mortos. Então ele costurou todas as bocas, costurou cabeça em cabeça e amarrou no pé dele. E ficou fazendo isso o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu e os pais dele saíram, né, Iemanjá e Oxalá saíram para o rei do castelo, viu todo o seu povo morto e Ogum lá, todo ensanguentado, sentado. E Iemanjá perguntou, Ogum, por que você matou seus súditos? Ele falou, todos negaram conversar comigo. E aí Iemanjá começou a chorar, porque existia um dia no ano que, em respeito aos deuses maiores, ao Ogum, se fazia voto de silêncio. E Ogum matou todos porque ele não sabia, tinha esquecido que era aquele dia, o dia do voto de silêncio. Porque Ogum não mede consequências. Quando acontece alguma coisa que Ogum não gosta, Ogum não vai enxergar o outro lado. Ele fica furioso e ele sai arrebentando tudo antes de entender o lado de lá. Então isso é uma dica para os filhos de Ogum. Eu, como filha de Ogum, né? Tem que lembrar disso também. Tudo tem um outro lado. Você não pode sair por aí matando todo mundo só porque eles se recusaram a falar com você. Vai entender primeiro por que eles se recusaram a falar, né? O tempo se passou E Oxóssi aprendeu a caçar de forma perfeita na mata. A flecha dele nunca errava. Ele tinha uma flecha só. E quando ele atirava essa flecha, era certeza que ele ia acertar a caça dele. E lá ele viveu, aprendendo a caçar, aprendendo a fazer tudo aquilo que a mata podia oferecer a ele. Aprendeu sobre as plantas, aprendeu sobre os animais. E um dia ele escutou, numa vila próxima de onde ele ficava, uma gritaria. E quando ele foi até lá, ele viu que todos estavam em desespero porque as grandes senhoras chamadas Yamis, que eram as feiticeiras matriarcais antigas e perigosas, tinham jogado uma maldição em cima daquela vila e tinham mandado um pássaro gigante para matar e destruir toda a vila. E não adiantava flechas, nenhuma flecha acertava aquele pássaro. As flechas se quebravam, ou não alcançavam, e ele estava destruindo tudo. Então Oxóssi foi até lá e, no seu senso de justiça, decidiu então que mataria esse pássaro para proteger essa vila. Então ele armou a sua flecha, mirou no grande pássaro negro e atirou. Como a flecha dele nunca errava, a flecha acertou em cheio o peito do pássaro e o pássaro caiu morto. E foi assim que Oxóssi foi conhecido entre todos, como o grande herói de uma flecha só. E foi elevado ao caçador, o grande caçador, que provê toda a sabedoria da caça para todas as pessoas. Então Oxóssi, quando as tira, é uma só. E o filho de Oxóssi também. Ele demora muito para decidir o que ele quer. Mas quando ele atira a flecha, é uma só. Vou contar para vocês agora como Oxum se tornou a rainha de todo o ouro. Oxum não era dono de todo o ouro. Ela conquistou todo o ouro. Numa das lendas diz que um povo do céu era proprietário de toda a riqueza, enquanto que Oxum era da terra. Então Oxum sabia que se ela conseguisse chegar até o céu, ela conseguiria todo o ouro que esse povo do céu teria. Então ela arquitetou como ela faria isso. Ela se transformou num belo pavão branco, voou até os céus e se infiltrou no meio do reino dos céus. E lá ela começou a gerar intrigas. Então ela falava para um rei do céu uma coisa, falava para outro rei do céu outra coisa, e ela começou a fazer com que os povos do céu começassem a guerrear entre eles. E eles se dizimaram e se destruíram, e ficou sobrando todo o ouro que existia no céu, que não tinha dono. Os reis do céu foram mortos nessa guerra que Oxum pegou o ouro, e as rainhas do céu, elas ficaram vivas, mas elas foram arremessadas ao mar. E uma dessas rainhas estava grávida. E quando Oxum ficou sabendo que ela estava grávida, Oxum entrou em desespero e correu ao mar para poder salvar essa criança. E Iemanjá ajudou também a salvar essa criança. Numa das lendas diz que essa criança que nasceu da rainha era Iansã, era o Iá Iansã, que Oxum e Iemanjá criaram como se fossem filhas dela. É uma das lendas. Por isso que em uma das músicas da Betânia fala que Iansã era a menina dos olhos de Oxum. Então, em uma das lendas, Oxum criou Iansã pelo sentimento de culpa por ter matado a mãe de Iansã nessa Guerra dos Céus. E é por isso também que ela se tornou a mãe de todos, porque ela se arrependeu daquilo que ela fez. Foi por isso que ela começou a cuidar de todas as mulheres grávidas e todas as crianças, como um senso de responsabilidade por aquilo que fez pela mãe de Iansã. É uma das lendas. E a partir daí, Iansã meio que foi criada meio que sem mãe, ao mesmo tempo que ela tinha sido criada por Oxum, depois ela se tornou independente e saiu por aí criando-se sozinha, com conhecimento próprio da magia que ela mesma aprendeu. Então Iansã tinha a capacidade, como Todas as mulheres são feiticeiras, todas as orixás femininas são feiticeiras. Todas elas têm o dom de se transformar em outras coisas. Iemanjá em peixe, Oxum em pavão, Iansã em búfalo. E, só que as pessoas não sabem que a pele de búfalo encantado que ela tem, que ela conquistou em uma batalha contra as mesmas feiticeiras do pássaro gigante, dava a capacidade dela de se transformar em tudo. E numa dessas encrencas que Iansã arranjou por aí, porque ela era encrenqueira, por onde ela passava ela arranjava encrenca, ela estava fugindo de um exército que ela não dava conta de guerrear. E ela estava no pau, fugindo, porque ela não ia conseguir lutar de frente e ela ia morrer. Então ela viu uma plantação gigantesca de abóbora. E o que ela fez? Ela se escondeu no meio das abóboras e pediu permissão para as abóboras para ela se transformar em uma abóbora. Então ela se transformou em uma abóbora. Os guerreiros passaram, não encontraram a mulher búfalo e correram e foram embora. E graças a isso, Iansã não morreu, foi salva. E é por isso que Iansã tem um respeito muito grande à abóbora. Então, a abóbora é uma planta de Iansã e no candomblé, filhas de Iansã não podem comer abóbora pelo respeito que Iansã tem à abóbora, que salvou a vida dela. Iansã, amiga das abóboras. E vem daí também, na Umbanda, a cor do laranja de Iansã, em respeito à abóbora. Porque algumas pessoas dizem que Iansã não pode ser laranja. Ela pode ser todas as cores, menos laranja. Mas na Umbanda se considera o laranja também por causa dessa lenda das abóboras. Enquanto isso, Xangô estava lá no reino dele, na pedreira, reinando e coordenando tudo. Ele já tinha sua primeira esposa, que era uma ótima domadora de cavalos, uma guerreira domadora de cavalos muito forte, que era Obá. Então, um dia, ele viu Oxum se banhando no rio e decidiu, então, que ele queria se casar com ela. E chegou até ela e pediu ela em casamento. Oxum fez uma manha, né? Então, ela disse que ela teria um problema muito grande em casar com ele, porque ela tinha um pai muito velho. E aí chega uma outra bifurcação da lenda. Em algumas lendas diz que esse pai era Orumilá e outras dizem que esse pai era Oxalá. Se você considerar que esse pai é Oxalá, você não considera o Xangô como filho de Oxalá, mas só sim filho de Iemanjá. E ela diz que ele, o pai dela era muito velho. Oxalá era muito velho e que... Oxalufã, né? E que ele não poder, ela não poderia se casar se o pai dela não estivesse no ritual, no casamento. Então, Xangô prometeu para ela que não carregaria ele só no casamento. Carregaria ele nas costas pro resto da vida dele. E Oxum ficou impressionada com aquela promessa daquele homem maravilhoso que era Xangô. Falou, então tá, eu caso com você, você é um homem muito nobre. No dia do casamento, Xangô chegou com uma guia de contas brancas e vermelhas. E Oxum perguntou, cadê meu pai que você carregaria nas costas? E ele pegou a guia e falou, aqui, eu nunca deixaria de carregar Oxalá no meu pescoço. E foi assim que Xangô enganou Oxum e se casou com Oxum. E não carregou Oxalá nas costas. Olha que sacana. Mania de filho de Xangô de prometer rios e mundos para impressionar as pessoas e depois não cumprir. Porque não dá conta de cumprir o que prometeu. Então, promete aquilo que pode. Melhor. Então, Xangô ficou lá casado com suas duas esposas, Obá e Oxum. Mais pra frente, ele conheceu Iansã. E se casou com Iansã também. Então, ele ficou tendo as três esposas. Iansã era a esposa guerreira dele, que coordenava todo o exército dele. Todas as guerras que o reino dele lutava. Lembrando que eles são militares, né? As tribos africanas eram militares. Obá era responsável por coordenar todas as terras dele. Cavalos, plantações, empregados, escravos. Enquanto que Oxum cuidava do lar. alimentação, cuidava de todas as essa parte de dona de casa, ser sincera, né? Que Oxum ela é uma ótima mãe e uma ótima dona de casa. Sem a questão pejorativa de ser dona de casa, vamos lembrar disso, né? Porque as pessoas hoje em dia acham que ser dona de casa é pejorativo e não é. Não é fácil. Só que a Oxum tinha muitos ciúmes de Yansã e de Obá. Com Yansã, ela sabia que ela não ia conseguir bater de frente. Mas ela sabia que Obá era inocente o suficiente para ela conseguir enganá-la. Então, um dia ela fez um amalá para Xangô, que é o quiabo no Dendê, e entregou esse amalá para Xangô. E Xangô se lambuzou, comeu, adorou. E disse para Oxum, prometeu amores, juras de amores eternos a Oxum. Então Obá chegou para Oxum e falou: Oxum, o que que você coloca de tão especial no amalá de Xangô que Xangô gosta tanto? Eu faço esse amalá para ele, ele não gosta tanto quanto o seu. E Oxum estava com um turbante maravilhoso e falou assim para Obá: a minha orelha. Eu ranquei a minha orelha e coloquei no amalá para ele comer. Obá achou aquilo estranho. A sua orelha? Xangô adora mulheres que fazem um sacrifício por ele. E Obá pensou, pensou e arrancou a própria orelha e colocou na sopa. Ela fez uma sopa da orelha dela. Chegou para Xangô: aqui, meu senhor, meu amor, aqui é o seu amalá. E quando Xangô começou a comer, ele viu uma orelha lá dentro e jogou tudo no chão e começou a gritar com Obá: que nojeira é essa? O que que é isso? E Obá falou: a minha orelha, um sacrifício do meu sangue a você. E Xangô falou assim: isso é nojento, você é louca, suma da minha frente, saia do meu reino, você é uma burra, isso não se faz. Ele falou: mas Oxum me disse isso. E Obá foi correndo até Oxum falar: Oxum, eu coloquei a orelha e Xangô não gostou. Oxum tirou o turbante, mostrou as orelhas e falou: como você é bobo, Obá. Orelhas são feitas para se enfeitar e não para colocar na comida do seu homem. E Xangô expulsou então Obá por ter sido inocente e Oxum por ter sido sacana. Expulsou os dois, as duas do reino. Oxum foi para a mata e Obá ficou eternamente rodando o reino de Xangô, esperando o dia que Xangô perdoasse ela, tentando mostrar sempre uma devoção a ele para que um dia ele perdoasse ela. Não perdoou. Isso é para mostrar como as filhas de Obá, elas são muito dedicadas a um grande amor na vida. As filhas de Obá, quando elas amam uma pessoa, elas só amam essa pessoa. E elas dão sangue pela pessoa. E elas não conseguem nunca mais se esquecer desse único amor que ela teve. Que ela dedicou, deu o sangue, deu a orelha. Por isso que Obá desce com a mão na orelha, lembrando a orelha que ela perdeu por uma inocência de fidelidade. Então Oxum foi para a mata. Ela era rica mesmo, ela foi para a mata. E lá ela encontrou Oxóssi. E se casou com Oxóssi. E começou a viver com Oxóssi, que ela amava muito também. E Oxóssi também amava muito ela. Então eles tiveram um filho, um menino. Numa das lendas diz que quando Logunedé nasceu, ele era afeminado, ele tinha traços femininos. E Oxum não aceitou essa criança com traços afeminados, abandonou Oxóssi a criança e foi embora de volta pedir o reino a Xangô, pedir guarda a Xangô. Mas eu não gosto dessa história, eu prefiro a versão que diz que Oxum amava tanto essa criança que ela temeu pela vida desse menino. Pois Xangô podia exigir que essa criança fosse morta, porque era um menino, filho da rainha, que poderia um dia querer herdar o trono de Xangô. Então, ela vestia Logunedé de menina, como se fosse uma menina. E ensinou todas as coisas da riqueza, do amor, do conhecimento, da pesca que ela tinha, que ela sabia ao filho dela. Mas, ao mesmo tempo, esse menino aprendeu todos os conhecimentos da caça e da sabedoria da mata de seu pai Oxóssi. Então é por isso que Logunedé carrega um espelho e carrega um arco e flecha. Ele é senhor da água, do ouro de Oxum, e ele é senhor da caça, da riqueza de Oxóssi. É por isso que as pessoas acabam dizendo que Logunedé é meio, entre aspas, suspeito. Ele não tem dois sexos, ele tem um sexo só, ele é um menino. Só que ele tem trejeitos femininos. Ele é vaidoso como Oxum, ele usa joias como Oxum, e a cor dele é o dourado do ouro de Oxum e o azul turquesa ou verde de Oxóssi. Ele é os dois, ele é Oxóssi e Oxum junto. Na Umbanda não se cultua Logunedé tradicionalmente. Então, a pessoa que é filha de Logunedé, ela acaba dando Oxum com Oxóssi ou Oxóssi com Oxum. Só que é um só. Então ele é muito vaidoso e ele é um menino um pouco Oxóssi e ele é um menino um pouco Oxum. Quem cuida da sabedoria da cura das ervas não é Oxóssi. Oxóssi conhece sobre as plantas comestíveis, mas quem conhece sobre as plantas de cura é Ossanha, que é o senhor de todas as plantas. Ossanha é o senhor de todas as folhas e flores. Se não tem Ossanha, não tem erva. E se não tem erva, não tem culto. Ossanha recebeu de Olorum o dom de conhecer todas as ervas, o poder de todas as ervas curativas. Então ele sabia, ele tinha esse conhecimento. Ossanha era o feiticeiro que vencia a morte através da cura das ervas. E um dia ele estava estendendo todas as ervas dele na mata, nos cipós, para ele poder fazer o levantamento de cada erva, para ele poder anotar, para ele poder fazer os remédios que ele guardava nas cabaças. E um dia Ansan, que é encrenqueira, passou e viu aquele monte de folha pendurada. E perguntou para Ossanha o que era tudo aquilo. Ele falou assim: essas ervas são todas minhas. Olorum me deu o conhecimento de todas as ervas. E sou só eu que posso curar através delas. Todas as ervas, antes de passar pela mão de qualquer um, tem que ser passada primeiro pelas minhas mãos. Sou eu que cuido delas. Mas Yansan não gostou disso, porque Yansan tem a mania de julgar o que é certo e errado sem entender os porquês. E ela achou que aquilo não era justo. Como assim? Só uma pessoa em todo o mundo teria o poder de cura, enquanto que todos os outros poderiam ter esse poder também. Então ela chegou até Xangô e perguntou para Xangô se isso era justo. E Xangô disse que não era justo, que o justo era que todos pudessem ter um pouco desse conhecimento das ervas. Então, ela esperou um dia que Ossanha tivesse estendido todas as suas ervas novamente e levantou um tufão. E todas as ervas foram ventadas pelo ar e fugiram todas das mãos de Ossanha. E se espalharam por toda a terra e caíram nas mãos de todos os orixás. E é por isso que todos os orixás têm as suas ervas específicas deles mesmos, mesmo que todas um dia pertençam a Ossanha. Antes de a espada de São Jorge ser de Ogum, ela é de Ossanha. Mas porque Yansan espalhou tudo, ela também é de Ogum. Isso é para lembrar da mania que filha de Yansan tem de querer ajudar os mais fracos sem levantar o questionamento se os mais fracos são de fato os mais fracos. E se é justo tirar aquilo que ela considera do mais forte e dar para aquilo que ela considera do mais fraco. Porque as filhas de Yansan são assim, eu sei, eu sou assim também. Então, Ogum não sabe o poder curativo da erva dele. Ele sabe que aquilo é dele, porque caiu no colo dele. Quem deveria ensinar isso a Ogum é Ossanha, era Ossanha. Mas como Yansan tirou isso de Ossanha, ele não ensinou. Então, todos os orixás têm suas ervas, mas eles não sabem os poderes curativos das ervas, porque esse era um conhecimento que Ossanha tinha. Um dia Ossanha distribuiria todo esse conhecimento para todos. Mas como Yansan foi teimosa, passou por cima da regra e espalhou as ervas, Ossanha se recusou a ensinar o poder de cura de todas as ervas. A mania de Yansan meter os pés pelas mãos, né? Vamos voltar agora lá atrás de Nanã. Nanã teve seu primeiro filho, Omolu. O Molu nasceu cheio de chagas no corpo, cheio de feridas. E Nanã tentou de todas as formas curar todas as feridas que ele tinha. Tentou remédios, tentou ajuda de feiticeiros, tentou o barro, tentou tudo que ela podia. E a criança não parava de chorar, e a criança não parava de berrar de dor. E ele era deformado e feio. Então Nanã chegou à conclusão que ela não queria aquela criança, que não daria frutos, porque ela era uma criança doente, que não tinha cura, aquelas chagas que ela tinha na pele. Então ela não queria aquela criança e decidiu então se livrar dela. Então ela foi na beirada do mar, abriu um buraco no barro da areia, enfiou a criança lá e deixou lá para que o mar afogasse aquela criança. E voltou para o reino. Oxalá perguntou, cadê nosso filho? E Nanã falou, morreu. As chagas não foram curadas, ela não resistiu e ela morreu. E Oxalá sabia que era mentira, porque Oxalá tinha escolhido que aquela criança nascesse com chagas para ensinar coisas para Nanã e aquela criança poder ensinar coisas para as outras pessoas. Ensinar humildade, ensinar o respeito de uma pessoa que é doente, que consegue superar a sua marca feia, que não é uma pessoa padrão. Então Nanã falou para Oxalá que ela queria outros dois filhos, então. Então Oxalá perguntou assim, você quer os outros dois filhos mesmo você tendo abandonado o seu primeiro? Ela falou, quero, acho que é direito meu ter filhos. Ele falou, então tudo bem, eu vou te amaldiçoar da seguinte forma, você terá outros dois filhos, que serão lindos de aparência, crianças perfeitas, que nenhum outro ser na Terra vai ter a mesma beleza que eles, só que eles serão com seus defeitos morais, e terão defeitos morais muito grandes dentro deles. Defeitos morais que você nunca vai conseguir curar, nem consertar e nem negar. Você vai ter que aceitar esses defeitos deles. Então Nanã ficou grávida e teve dois gêmeos. Euá e Oxumaré. Euá cuida das brumas e dos sonhos. Então Euá sempre viveria em uma realidade ilusionária. Uma realidade de ilusão, uma realidade de sonhos. Enquanto que Oxumaré estava fadado há 6 meses ser serpente venenosa que se arrasta pelo barro e 6 vezes homem maravilhoso. E ele teria como responsabilidade encaminhar todos os espíritos ao Olorum de volta, ao céu de novo, ao Deus principal de novo. Então, uma ficaria eternamente perdida em ilusões, e outra ficaria eternamente perdido entre dois caminhos. Ele nunca estaria no céu e ele nunca estaria no chão. E o que aconteceu com o Omolu? Ficou chorando na beirada do mar. E Iemanjá, que estava no fundo do mar, escutou o choro daquela criança. Saiu do mar e viu aquela criança toda cheia de feridas, chorando na beirada do mar. Ela pegou, acalantou ele no colo e levou ele para o fundo do mar, onde que com a água do mar e com as lágrimas dela, porque conforme Omolu chorava de dor, Iemanjá chorava junto de dor com a criança que ela pegou para ela. E ela curou todas as feridas de Omolu. Ele ficou com as marcas, mas já não eram mais chagas abertas. E cobriu ele com palha, para que ele aprendesse que por mais belo que ele fosse agora curado das feridas, ele sempre tinha que ter a humildade dentro dele de aceitar que um dia ele foi negado. Mas que por mais amor que ele tivesse ganhado de Iemanjá, ele ainda tinha que entender a posição dele. E perdoar Nanã. E ele perdoou Nanã. E Iemanjá fez com que Omolu e Nanã entrassem num acordo e se aceitassem e fizessem as pazes. Por isso Omolu é o orixá que tem duas mães. Iemanjá e Nanã. Voltando a Euá. Euá gostava de caçar. Ela vivia entre o sonho e a realidade. E ela gostava muito de chamar a atenção dos homens. Então ela se fazia de donzela, se insinuava para os homens e fugia na hora que eles iam pegar ela como esposa. E os homens iam lá reclamar para Nanã, os orixás homens iam lá reclamar para Nanã que o Uá se insinuava e corria, e que estava começando a ficar feio para a masculinidade deles. E um dia a Nanã estava tomando um chá com o Molu, porque eles já conviviam, porque eles se davam bem já tinha se perdoado, já estava vendo amor novamente. E Nanã falou: "Ai, Molu, eu já não sei mais o que eu faço com o Uá. Eu já não aguento mais receber reclamação de que ela vai e provoca os homens e gera maior furdúncio e depois ela volta. E como se nada tivesse acontecido, se faz de coitada." E o Molu falou: "Não, mãe, é muito simples. Eu caso com ela. Se ela quer ser eternamente donzela, eu sou o irmão dela, nós nunca vamos ser marido e mulher. E ela vai continuar donzela. E ela não vai poder sair por aí dando em cima de nenhum outro homem, porque ela já vai ser minha esposa. E nenhum outro homem vai questionar o que ela faz, porque ela já está casada comigo. Então, não vai entender como insinuações." E a Nanã falou: "Ah, eu acho que é uma ótima ideia. Resolve bem a situação." E casou o Molu com o Uá. Primeiro dia de casamento, o Uá saía para caçar. E o Molu, quando ela voltava, o Molu dizia para ela: "Não saia para caçar com o Oxóssi. Eu não gosto. Vai dar problema. Já casei com você justamente para não dar problema. Mas você vai lá e você vai arranjar encrenca de novo. Vai dar problema." Ela: "Tá bom, Molu, não vou sair para caçar." Chegava no outro dia, ela saía para caçar com o Oxóssi de novo. Ela voltava para casa, o Molu falava: "Não, Uá, para com isso. Vai dar problema com a esposa dele, vai dar problema com tudo. Para de fazer isso." Ela ia lá: "Tudo bem, Molu, não vou fazer de novo." No dia seguinte, ia lá caçar de novo. Na terceira vez que ela chegou, o Molu pegou e falou: "É a última vez que eu te digo. Não saia para caçar com o Oxóssi. Se você sair para caçar com o Oxóssi mais uma vez, eu terei que tomar providências drásticas." Então ela deu de ombros e no dia seguinte ela foi caçar de volta. E voltou. Quando ela voltou, o Molu não falou nada. Pegou ela, lambuzou ela de mel, abriu um formigueiro, jogou ela dentro do formigueiro e fechou o formigueiro e deixou ela lá, sendo picada por todas as formigas. Porque como ele é o senhor da vida e da morte, ele conseguiria segurar a vida dela enquanto ela estava sendo picada pelas formigas. E depois de um certo tempo, ele abriu o formigueiro e tirou ela de lá de dentro. E disse para ela: "Se o que faltava a você era a humildade da dor, agora você a tem." Cobriu ela com palhas e disse para ela: "A partir de agora, você vai ser a minha esposa e vai se comportar como minha esposa e não sairá mais para caçar." E aí ela já não conseguia mais, porque ela estava coberta de palha. Então, Uá velha, que é o que eles falam, que é Uá depois de casada com o Molu, depois de tudo isso, ela cuida daquela neblina que fica por cima do cemitério. A Uá nova é Uá que cuida dos sonhos. Então, ela é um orixá usado para pessoas que não acreditam nas possibilidades de expectativas de sonho. Enquanto que a Uá velha é usada para assentar pessoas que vivem em ilusões, que estão mais fazendo mal do que bem. No próximo episódio: um papel que te dão na rua para você saber o que é aquilo. Você tem que ler, às vezes, até um folheto evangélico que está passando alguma parte da Bíblia, porque eu falo: Deus, Lorum, Jeová, Buda. Não interessa o nome, ele é único, ele é um só. Presente na água salgada e toda a cidade brilha. Então, todo papel que vem com as escritas na sua mão, você tem que ler. Se você não ler, você não vai compreender. E se você não compreender, você não será um sábio. E no mundo que vivemos, nós temos que ter sabedoria. Cida presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor e dor.